Ah, vovô Maria Redonda. Ah, vovô, minha preta veia. Ah, vovô, minha mãe. Filho, se você precisar, eu sou pensar na vovô, que ela vem te ajudar. Filho, se você precisar, eu sou pensar na vovô, que ela vem te ajudar. Só pensando na estrada longe, meu filho, vai nascer o jacutá. É uma casinha branca, meu filho, que vovô tá lá. Sentada no manguinho tosco, meu filho, mas seu rosário na mão. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração. Filho, se você precisar, eu só pensar na vovô, que ela vem te ajudar. Filho, se você precisar, eu só pensar na vovô, que ela vem te ajudar. Tô pensando na estrada longe, meu filho, lá nasceu jacutá. Deu a casinha branca, meu filho, que a vovô está lá. Sentada no barquinho, tocou, meu filho, com seu rosário na mão. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração. Tava a vovô Maria Redonda fazendo oração.